ali sar de galiné. Ué, barro tine. Pina com saco, fuku e de mali. Pina com saco, kumani mami. Pina com saco, fuku e de mali. Pina com saco, kumani mami. Yala ali sar de galiné. Yeah.